Questão de sensibilidade chegando até você pela Melodia FM, a educativa de Varginha, sul de Minas Gerais. Há de ser efêmero, há de ser pecado. E eu, Renato, também com vocês apresentando esse programa de segunda a sexta, das 8 às 9 da noite. O nosso horário, esse horário que compete com o Jornal Nacional, que compete com a nossa jantinha sagrada de todo dia e também com a novela, mas também é o nosso horário, o horário do Questão de Sensibilidade. E cá estamos nós. Se quebrar nosso casco. FM Melodia. Vocês podem acessar 24 horas online pelo endereço www.radios.com.br/melodiafm. E também vocês podem ouvir todos os nossos programas passados com material extra que nós disponibilizamos no endereço www.acasadapedra.com.br. Pode ser relâmpago, ciclone. E em algumas noites o nosso programa não vai ao ar, porque a Rádio Melodia, como rádio educativa, tem alguns compromissos que não permitem que o nosso programa esteja com vocês. Nesse caso, o nosso programa já terá sido gravado em estúdio e disponibilizado nesse mesmo endereço, www.acasadapedra.com.br. Paira por nós os vestígios. E nós hoje vamos dizer temporariamente adeus à música brasileira. Eu vou trazer para vocês um CD, eu sempre falo isso, né? Um CD que eu gosto muito, mas é óbvio que eu vou sempre selecionar um material que me agrada e que eu acho que acresce. Nem sempre eu trago o que mais me agrada pessoalmente, mas que é representativo daquilo que eu acho que é importante que vocês conheçam, como aconteceu no caso da história da música clássica, que eu trouxe algumas expressões, principalmente tipificando, mostrando como era a música clássica contemporânea, que necessariamente não são as músicas que eu gosto de ouvir pessoalmente, mas é importante porque faz parte do nosso conhecimento de ver para onde a coisa caminha e também saber que a música clássica não é coisa antiga, coisa do passado, ela está viva, presente e com muita coisa bonita acontecendo, além das apresentações de toda a criação riquíssima, das músicas do passado, porque na verdade o que é bom não tem tempo. Sem dúvida é muito rico você estar aberto ao novo, como também isso para os jovens é importantíssimo que se volte ao passado e se beba das fontes do que já foi produzido pelo humano de inovador, de interessante e que na sua época foi tão revolucionário, como eu, por exemplo, indo descobrir Judy Garland, e isso tudo fez com que eu ainda hoje escuto Judy Garland e fico emocionado, porque o que é bom está acima do tempo, e essa troca entre as gerações beneficia todos os envolvidos em todos os sentidos. E isso sim é sensibilidade maior. Eu falo isso em relação à música, mas eu acredito que isso seja válido em todos os níveis, em todos os sentidos. E por isso que esse reconhecimento da produção do que é bom é algo que não tem tempo. O que é belo é eterno. É eterno alimento da sensibilidade humana em desenvolvimento, em expressão, em criação, em arte, em prazer. Thank you. Sem dúvida é um som maravilhoso. Um conjunto composto por dois artistas, um norueguês e ela uma irlandesa. Ele, o Rolf Loveland. E ela é uma artista também muito conhecida, principalmente na Europa, a irlandesa, a Fionnuala Sherry. Os dois, inclusive, ganharam o Festival Eurovisão da Canção, que lá é muito popular, de 1995, com a canção Nocturne. E o grupo se denomina Secret Garden, que é o nome deste CD que eu estou trazendo. De certa forma, eu acredito, não tenho certeza, que ele seja o CD que lança a dupla no cenário musical internacional. Eles têm essa música meio mágica que eu pessoalmente classificaria não como world music, mas como new age. Embora eles também façam algumas incursões pela world music, pelo próprio fato, inclusive, de serem de países diferentes e tentarem expressar essa junção de culturas diversas, que é bem o espírito do world music. E vocês vão perceber que o clima que eles dão de magia permanece durante todo o tempo. Este é um CD muito especial, de colecionador, e vocês escutam talvez algumas dessas faixas ou tenham alguma vaga lembrança, porque ela é utilizada até mesmo como fundo musical de alguns comerciais. E sempre, por coincidência, comerciais de muito bom gosto. Thank you. Thank you. Eu tenho certeza que vocês viajaram por espaços os mais belos, mais sensíveis e mais elevados, se entregaram a tudo aquilo que essa belíssima música do Secret Garden nos traz, realmente criando climas de muito, muito prazer, leveza e poesia. Eu, quando tenho tempo, eu vou começar a fazer alguma coisa que sempre tive vontade, mas por uma série de razões, até achando que talvez isso pudesse cansar você, meu ouvinte, mas eu vou arriscar. Eu vou reproduzir uma das faixas já apresentadas, porque muitas vezes você escuta apenas uma vez e ainda não tem o contato com ela e não chega tão fundo naquilo tudo que ela pode nos passar. Então, eu vou selecionar uma delas, a que no dia de hoje mais me tocou. E espero que tenha sido a mesma que vocês escolheriam. E vamos a ela, então. Completando o nosso programa de hoje, e sem dúvida não quebrando o clima especial trazido pelo Secret Garden, nós vamos trazer um outro artista igualmente maravilhoso, que é o Bill Douglas, canadense, que também instrumentista, compositor, que também faz uma música nesse estilo New Age World Music. Eu imaginando que pudesse ainda colocar mais músicas para vocês do Bill Douglas. Um grande abraço, até o nosso próximo programa. Renato Tavolieri Filho se despedindo.